Então, hoje o nosso tema é sobre a causa dos sofrimentos. Né? Estamos em pleno mês de setembro e a maioria das nossas casas espíritas, de várias instituições, principalmente as instituições religiosas, estão assim enganjados numa campanha em favor à vida, uma campanha intensa sobre alerta para que a gente tome cuidado com as pessoas dos nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, pelos sintomas, de repente, de futuro suicídio. Então, as casas espíritas, esse mês, estão empenhadas nisso, do suicídio, fazendo essa campanha em favor da vida. Então, eu acho muito oportuno o tema de hoje, a causa dos nossos sofrimentos, até em razão a isso, porque se a gente for fazer uma investigação da vida de alguém que se suicidou, a gente sabe que antecedeu a isso um grande sofrimento, onde a pessoa não achou um caminho para resolver aquele problema e acabou, então, sucumbindo, né, nesse momento fatídico, triste, que é o suicídio. E que eu acredito que a maioria de nós tenha passado com alguma situação dessas, com familiares ou com amigos. E qual é a causa do nosso sofrimento? Né? A maioria tem origem assim nos tempos atuais, na nossa vida atual. A maioria dos nossos sofrimentos, nós é que causamos. Nós causamos por escolhas erradas. Eu não gosto muito de dizer escolhas erradas, porque quando a gente faz a escolha, a gente nunca pensa que vai errar. Mas escolhas equivocadas, né? Porque o nosso Pai é tão bondoso que Ele nos deu o livre-arbítrio de nós mesmos fazer as nossas escolhas. E se assim não fosse, nós seríamos como máquinas, como robôs, né? E aonde estaria o mérito do nosso crescimento espiritual? De que valeria para nós se tornar um ser humano melhor? Qual seria a importância de nós trabalhar no bem se nós não teríamos mérito nenhum, né, a respeito disso? E além disso, né, quando nós chegamos aqui no plano Terra em mais uma encarnação, aquele bebezinho frágil, que todo mundo fica na maior alegria que chegou. Só que dentro dele habita um espírito. E esse espírito vem com uma mala na mão. Com todas as suas virtudes e com todos os seus comprometimentos, seus débitos de vida anterior. E ele chega aqui, nesse plano, como se ele tivesse um carnê que terá que ser pago, ou uma promissória para cobrar. Então, no atual estágio evolutivo, onde ainda o egoísmo e o orgulho andam de rédea solta, como diz o poeta, que a gente sabe que ainda predomina muito esse sentimento de baixa vibração. É muito comum, né, que fatos assim de sofrimentos e angústias aconteçam. E é natural que multidões de aflitos surjam constantemente, de aflitos, de pessoas, né, que sofrem bastante, que acabam entrando em depressão, né, por falta, muitas vezes, de conhecimento. E é nesse momento que aqueles que têm o maior conhecimento já atingiram, né, já despertaram pelos ensinamentos do Cristo, que eles auxiliem esses irmãos, que acolham, né, que ajudem eles a despertar suas consciências. Esses que já trazem um pouquinho de conhecimento à luz do Evangelho, nós temos como dever, assim, de exercitar, né, o sentimento naqueles alquebrados pelas lutas do cotidiano. Porque a pessoa que não tem nenhum conhecimento a não ser o lado material, né, ela se envolve muito com esse lado que não tem em que se apegar. Não, a gente se apega a um Deus, a gente se apega ao Mestre Jesus, sabe que tem os espíritos amigos, protetores, que estão sempre conosco. Agora, uma pessoa que é materialista, imagino que ela não deve sofrer, ela deve se sentir solta como uma folha ao vento, né? Então, é daí aonde a gente deve de ajudar. E esse amor deve ser sempre o mesmo. Isto é, devemos estar dispostos a auxiliar, a amparar, a acolher, que é tão gratificante quando a gente... É muito mais gratificante para nós quando nós acolhemos alguém do que eu acho que é aquela pessoa que recebe. Quando a gente pode, assim, amenizar um pouco a dor do nosso próximo. Perguntaram para o Raul Teixeira, assim, se a gente pode amenizar a dor alheia. Raul Teixeira é um palestrante espírita, que a grande maioria deve te conhecer, que ele tem muitas obras, que eu vou confessar para vocês particularmente, para mim é um dos melhores palestrantes espíritas que existe no Brasil na atualidade. É o Raul Teixeira. E ele disse que é evidente que sim, que a gente possa auxiliar. A gente pode fazer isso. Desde que o outro se abra para receber esse auxílio. Que o outro queira se melhorar. Que o outro queira receber este conforto que a gente tem para dar. Porque muitas vezes a pessoa acaba entrando num estado de tristeza, que ela começa, isso até os profissionais da área da saúde falam, eles acabam de gostar daquela situação de estarem tristes. E eles, é um caminho também para a depressão, né? Então eu vou contar um fato para vocês, não sei nem se eu já não falei aqui, mas eu acho uma coisa assim tão importante, tão pequena, e que pode fazer tão bem para o nosso próximo. Eu, no outro centro que eu trabalhava, na cidade que eu morava, eu sempre fiz o atendimento fraterno. E um dia uma moça me procurou para o atendimento fraterno. assim, desesperada ela estava, porque ela tinha perdido uma filhinha de 5 anos. A menina adoeceu, teve 3 dias doente e entrou em óbito. E ela estava, assim, em total desespero. Aí, o que que a gente vai dizer para uma mãe que sepultou a única filha que tinha com 5 anos de idade? É muito difícil a gente falar, né, alguma coisa nesse momento. Mas como a espiritualidade nunca nos abandona, está sempre junto conosco, na hora me veio a inspiração de sugerir para ela ler o Livro dos Espíritos. Eu disse, eu vou te dar um Livro dos Espíritos, fui lá na biblioteca, peguei, e tu vai levar esse livro para que tu leia ele em casa. Porque ela tinha me falado que ela tinha vontade de se suicidar, que ela não aguentava a dor. Passou-se algum tempo, de vez em quando eu via ela no centro, assim, sentada na... bem próximo ao corredor, assim. Ela sempre sentava lá no fundo da casa. Assim, lá o salão é muito grande, então a gente fica mais distante das pessoas. Mas eu enxergava ela. Depois saiu da minha cabeça, também não vi mais aquela moça. Quando foi um belo dia, eu estava fazendo comentário, assim, que nem hoje terminou o comentário, eu fui sair pelo corredor para ir para as salas do atendimento fraterno, e aquela pessoa me abordou e disse assim para mim, posso te dar um abraço? Eu disse, pode. E ela, porque eu te devo a minha vida. Digo, a mim, porque na hora eu não reconheci ela, estava diferente mesmo. Digo, a mim, e ela disse, sim, te devo a minha vida. Porque eles moravam no interior, o marido tinha uma colônia, e ela ajudava ele na lavoura. E ela disse que um dia se desesperou tanto, aí ela me contou a história, que ela se desesperou tanto que ela... pensou em chegar em casa, ela lembrou onde estava a corda, ela ia se enforcar dentro do galpão. E quando ela estava indo do caminho da lavoura até em casa, ela disse que a minha imagem vinha como uma cena de televisão, assim, que vinha aquela imagem e ia embora, vinha aquela imagem e ia embora. Aí ela disse que parou e pensou assim, o Livro dos Espíritos. E ela foi lá e abriu o Livro dos Espíritos, justamente na página que dizia assim, se você pensa em tirar a vida para encontrar o seu amado que já partiu, não faça isso, porque você vai para uma outra região. E tem essa passagem no Livro dos Espíritos que fala que a gente nunca pensa em cometer o suicídio para encontrar as pessoas amadas que já foram, porque a gente não vai para o mesmo lugar. E ela disse que ela era grata, assim, imensamente grata, e aí me contou que já tinha um outro bebê, né, que estava com o marido dela, porque ela estava lá no centro. Então a gente vê, assim, que uma coisa tão pequena e que é tão importante, que a gente pode salvar uma vida só em tu dar o teu ouvido para o outro falar, dar o ombro para chorar. Né? Porque eu não tinha palavras, eu sou mãe, eu não tinha palavras para aquela criatura, né? Então me veio assim o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é uma obra maravilhosa. Quem não o leu, leia, tem aqui na biblioteca, leia o Livro dos Espíritos, porque ele tem toda a base da nossa doutrina. E a premissa de que somos os responsáveis pelos nossos sofrimentos, que ocorrem e decorrem, né? Da justiça divina. Por que nós não podemos conceber que Deus é soberanamente justo e bom? Isso está lá na primeira obra de Allan Kardec. Na primeira página está escrito o que é Deus, nem o quem é Deus. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, onipresente, onipotente. Aí tem toda aquela imutável, enfim. Se ele é soberanamente justo e bom, e nós sabemos disso, com certeza que ele não ia nos causar sofrimentos, nem nos castigar. Não existe, Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus perdoa. Nós é que nos comprometemos, nós é que nos castigamos, nós é que causamos o nosso sofrimento quando não é nesta vida, nós trouxemos de outra. É, então, a gente tem que ter fé nesse Pai amado. Jesus nos falou também, ó, a cada um segundo as suas obras. Nós sempre vamos colher aquilo que plantamos. Está em Mateus 16, 27. Quando Jesus, no Sermão do Monte, bem-aventurados que choram, quando ele falou isso, ele se referia a essa classe de pessoas. Aos sofredores, aos mais fragilizados, aqueles que precisam uns dos outros, né? E anota-se que devemos buscar o Cristo, que simboliza a busca do amor, da verdade, de Deus. Não esquecendo, por mais dura que seja a nossa jornada, por mais difícil que estamos vivendo, os momentos que estamos vivendo, a vida é maravilhosa, é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu. E que nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados. E que tudo isso passa, com certeza.